muita preocupação assim social, possivelmente por conta da nossa origem, né? Minha família foi uma família que sofreu uma separação assim muito, como é que se diz, litigiosa, né? Então, a minha preocupação era muito grande com essas questões. Por que que as pessoas brigam tanto, né? Por que que existem tantas diferenças e injustiças? O barco era quase que uma fuga para mim nesse negócio. Mas nessa época de Brasília, isso aí aguçou muito. Eu queria fazer primeiro psicologia para resolver o problema de cada um. Aí depois eu me politizei um pouco no movimento estudantil e achava que tinha que resolver a questão social. Aí fui fazer economia. E me envolvi com o movimento estudantil, que naquela época já estava praticamente na ilegalidade. Aí o grupo que eu pertencia era um grupo que pregava a guerrilha e tal. Aí a VAR Palmares. E aí eu parei de velejar e achei que ia mudar o mundo. Achei que ia salvar o Brasil e tal. Me meti nessa loucura aí. Até voltando um pouquinho atrás. Tem um lance muito interessante que eu guardo no coração. Às vezes eu conto essa história. Foi meu último campeonato, o sul-americano, lá na Argentina. Eu já estava envolvido com o movimento estudantil e já era procurado pela. Não era para prender, mas eu já era vigiado pelas forças aí de segurança. 67, eu acho que foi, 67. Aí, nós íamos para o Campeonato Sul-Americano. A delegação brasileira era muito importante e grande. Então, alguns conseguiam ir de carro, tal, o pessoal estava mais lá no sul, mas nós de Brasília, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, todos nós, eu não sei se tinham todos esses estados, mas era uma grande representação dos brasileiros, ia pelo navio da Marinha. Aí todo mundo embarcou no navio da Marinha, eu também e tal. Navio zarpou, saiu ali da Praça 15, ali do Arsenal. Na hora que ele entrou e fez a volta ali no Pão de Açúcar, né, saiu da Baía de Guanabara, já estava avistando Copacabana, o comandante recebe um aviso, não sei de quem, dizendo que o navio tinha que voltar, porque tinha um subversivo a bordo, perigoso, não sei o quê, podia causar um motim. Aí o comandante me chamou lá na cabine dele e falou: ah, recebi esse aviso aqui, nós estamos voltando e você vai ter que desembarcar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar negociar dizendo que eu sou responsável aqui no navio, eu sei que você não vai fazer nada, que você é um bom velejador, você precisa estar lá no representando o Brasil. Aí ele conseguiu convencer o pessoal de eu ficar a bordo e o navio saiu de novo, tal. No meio do caminho, a gente enfrentou um temporal muito forte, que atrasou a viagem 3 dias. Meu barco se desprendeu do convés do navio, foi batendo e tal. Quase que ele cai no mar atrás, ele ficou pendurado assim pela metade, quebrou muita coisa, né? A gente chegou atrasado em Buenos Aires, o campeonato foi adiado por nossa conta. Eu fiquei lá um dia e uma noite trabalhando na carpintaria para consertar o barco. Ganhamos o campeonato. E aí, quem foi entregar o prêmio foi o Almirante Dantas Torres, que era presidente da Confederação Brasileira de Vela e Motor. E ele me disse assim no ouvido, me abraçou, que eu tinha que estar correndo aquele campeonato e que ele tinha me defendido até o último minuto para eu ficar a bordo, né? Então, são essas coisas assim que sempre me ligaram de uma maneira muito forte ao mar e à Marinha.